Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou Laurindo Leal Filho, professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa. E aqui eu quero alertá-lo para a ação do atual governo, e em particular do presidente da República, diante da crise sanitária provocada pelo coronavírus. Ao negar a gravidade da situação, contradizendo autoridades médicas nacionais e internacionais, o chefe do governo brasileiro colocou em risco a vida de toda a população do país. Por sua visibilidade na mídia e em função do cargo que ocupa, o presidente da República, seja ele qual for, torna-se referência de comportamento para grande parte das pessoas. No caso atual, ao desprezar os cuidados mínimos de proteção diante da doença, ele estimula atitudes semelhantes que se espalham pelo país, ampliando de forma significativa o número de contaminados e, por consequência, o número de mortos. Desde o início da pandemia, o comportamento do presidente não se alterou. Começou chamando o coronavírus de gripezinha. Fez pouco caso do isolamento social e do uso de máscaras. E segue, como se médico fosse, recomendando o uso de um remédio sem eficiência comprovada para este caso e causador de sérios efeitos colaterais. Trata-se de um comportamento irresponsável, de consequências desastrosas, que em algum momento deve receber a devida punição. Denúncias nesse sentido já foram apresentadas à Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil, a quem cabe processar o presidente da República, mas infelizmente foram arquivadas. Só restou, então, o envio das denúncias à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e também ao Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia, na Holanda, e é responsável por julgar crimes contra a humanidade e de genocídio. A OEA já solicitou providências do governo brasileiro para conter a disseminação da doença em áreas indígenas. E o Tribunal de Haia aceitou analisar as denúncias de genocídio contra a população brasileira. As vidas perdidas pela irresponsabilidade do presidente não podem ficar impunes. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.